jeito de ser. De repente faz juras de amor, me esquenta no frio, me refresca no calor. A gente troca de lugar, a gente brinca de brigar, e chora de rir, e fica de mal, coisas de casal, coisas de casal. Coisas de casal.